Boa noite, presidente. Seu nome, saúdo a mesa, vereadora Sandra, vereador Telmo, colegas vereadores, colegas vereadoras, o público que nos prestigia de forma presencial e aqueles que também nos acompanham pelos veículos de comunicação. Inicio a minha fala hoje através de um pedido de providência que eu encaminhei ao Executivo Municipal, ao setor de iluminação pública, que proceda na elaboração de um projeto e encaminhe para a RGE a ampliação da rede elétrica da rua Nilo Dias, no bairro Santa Terezinha, e na rua Oswaldo Aranha, no bairro Empresa. Essas duas ruas contêm inúmeros moradores, residentes, né, e ficaram muito escuras em função da construção ali do viaduto da ERS 239. Então, a gente tem que tomar uma providência urgente ali para causar uma sensação de segurança e uma segurança efetiva mesmo para os moradores daquela localidade. Então, aguardo também o Executivo se posicionar a respeito disso, mas também peço a colaboração de cada vereador e de cada vereadora para que a gente consiga sanar essa necessidade dos moradores do bairro Santa Terezinha e do bairro Empresa, que residem na rua Nilo Dias e na rua Oswaldo Aranha. Tá bem? Também hoje estive na audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na reunião ordinária da Comissão de Educação da Assembleia, presidida pela deputada estadual Sofia Cavedon, também professora. Fui lá acompanhando a nossa professora da Sala de Recursos do Estado, a Dayana Bart, que está comandando toda uma agenda de mobilização aqui no município, junto com o CEPER, junto com o mandato professora Mônica e com essa casa, no que se refere ao fechamento de todo o turno da manhã da escola 27 de maio. Quero informar os senhores vereadores que, por nossa força, nossa energia, nossa coragem no enfrentamento dessa agenda, a segunda CRE já antecipou que é para deixar então as turmas abertas no turno da manhã até segunda ordem. E lá hoje, eu não gostaria que ninguém ouvisse os relatos que eu ouvi de várias escolas. A sessão estava totalmente lotada, com pessoas em pé, as pessoas do lado de fora, escolas de Erval Seco, de Rosário do Sul, muito distantes da capital, que ali vieram para fazer os seus relatos e para pedir soluções para aquela casa que é a casa do povo. A gente elege deputados estaduais para que eles cuidem dos interesses públicos. O que é cuidar dos interesses públicos? É cuidar da coisa pública, né? Então, lá estava também outros vereadores de outras cidades, o que me deixou bastante orgulhosa, né, porque tem outras câmaras também entendendo que tem necessidade de se entrincheirar com os professores do Estado no que se refere à manutenção da qualidade da educação estadual pública e o cuidado, então, com esses professores e com esses alunos que lá estão. Então, os relatos eram dos mais variados, desde fechamento de turno de escola com 300 alunos, passando 300 alunos de todo o ensino fundamental, do primeiro ano até o nono, por um turno somente, e aí pensando na questão da alimentação, da segurança, da higiene, né, e do cuidado, né, porque o cuidado de alunos do ensino fundamental, séries iniciais, são diferentes dos cuidados de alunos de fundamental, séries finais. E isso realmente nos mostra que quem define isso são pessoas que têm a caneta e que têm uma ação burocrática, e não uma ação de campo, de poder ir lá e conversar com a comunidade e realmente entender qual é essa necessidade. E vou além, né? A questão da retirada do sistema de vigilância e dos vigilantes de escola do Estado, que estão localizadas em regiões com alto índice de violência, também foi uma demanda colocada lá. E eu falo um pouco disso, né, da função da escola pública, porque ontem saiu pelo Ministério da Saúde os casos de abuso sexual contra crianças em 2018. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, desde o ano de 2011 é o maior índice. Foram 32 mil casos de abuso sexual registrados em 2018. Registrados, quer dizer, não é a realidade, né, porque tem muitos casos que não foram registrados. 2/3 ocorreram dentro de casa. Em cada 4 casos, o abusador é da família. E 23% desses casos de abuso com crianças e adolescentes, 23% desses casos foram cometidos por pai ou padrastos. Muitos desses casos foram identificados pela escola pública. Então, esse é o valor da escola pública. Não é só de educar e passar conteúdos, mas sim de cuidar e possibilitar um futuro melhor para todas as crianças. Então, educação para nós é prioridade. Uma boa semana a todos e todas.